Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Como Dona Neidinha falou na prece, nesta linda manhã, que deve ser para nós uma linda manhã, porque, embora não tenhamos o sol visível aqui por causa das nuvens que encobrem essa parte do planeta, nós sabemos que ele continua brilhando, continua cumprindo o seu papel no sistema solar, que é de iluminar todos esses mundos, de servir de ponto de reunião de espíritos elevadíssimos, de espíritos puros, que irradiam para todo o sistema solar as vibrações do amor, da paz, da renovação. E a gente saber que no nosso mundo, todos os processos naturais continuam ali, sólidos, firmes, se realizando, garantindo a manutenção da vida. Às vezes a gente tem uma visão muito incompleta do mundo, né? Muito imperfeita, porque a gente tende a ver só um momento, como um dia desse, alguém que acorda mais deprimido, mais triste, vai pensar, poxa, que dia feio, né? Que dia mais triste. Mas não é. Isso é parte da natureza, é parte desse mecanismo extraordinário que tem garantido a nossa vida. Um dia nublado significa nuvens, nuvens representa a água, retornando no seu ciclo a umedecer o solo, a formar as nascentes, os rios, a vivificar os seres que dependem tanto da água. Então a gente deve considerar que todas as expressões da natureza representam bênçãos de Deus. Até um dia chuvoso. E um dia de tempestade também? Também, porque ela renova muitas coisas na natureza e espiritualmente sabemos até que há uma mudança toda no quadro, nas vibrações, quando nós temos esses eventos mais intensos da natureza. E isso para a gente reconhecer que a nossa existência, a nossa vida, ela é muito bem assistida, ela é muito bem amparada, e nós podemos com toda a tranquilidade do mundo, com toda a certeza do mundo, dizer que todas as condições para evoluirmos e para um dia usufruirmos da felicidade plena, todas essas condições nós temos asseguradas para nós. Mesmo quando a nossa vida está nos momentos assim mais difíceis, mais tensos, mais infelizes, vamos dizer assim, nós podemos ter certeza que os recursos para nós prosseguirmos nós temos. Que ali a sustentação para a gente continuar a nossa existência nós também temos. Porque a nossa evolução, ela não é um processo que ocorre assim aleatoriamente. Nós não estamos largados, despejados no mundo, como se fôssemos ali seres em que ninguém presta atenção, ninguém toma cuidado. Todos nós somos seres que temos sobre nós a atenção de seres muito mais avançados do que nós. Espíritos que já viveram as experiências que nós vivemos hoje, que já aprenderam o que nós aprendemos hoje e que estão hoje com a sua experiência, com os seus conhecimentos, com a sua sabedoria, nos ajudando também. Só que existe uma parte do nosso trabalho, existe uma parte das nossas realizações, que somos nós que temos que fazer. Por isso que eles nunca virão nos tirar ali as experiências mais desafiadoras. Por isso que nenhum espírito benfeitor, nenhum espírito sábio, nenhum espírito realmente dos que já avançaram muito na evolução espiritual, eles vêm nos tirar as dificuldades, porque na verdade eles entendem que nós precisamos das situações desafiadoras para desenvolver o grande potencial que todos carregamos. E é por isso que ao longo da existência nós sempre vamos encontrar muitos desafios, muitas situações que vão pedir de nós o melhor de nós. É certo que também vamos encontrar o auxílio divino agindo em torno da nossa vida por muitos companheiros também. Não só espíritos de grande elevação espiritual, mas também espíritos muitos, como nós mesmos, estarão ao longo da nossa jornada nos beneficiando. Estarão ao longo da nossa caminhada nos ajudando. E quando nós refletimos sobre a nossa história, sobre aquilo que nós já vivemos até o presente, nós descobrimos quantas pessoas nos auxiliaram ao longo de toda a nossa existência. Quando a gente lembra, desde os nossos primeiros passos, as pessoas que nos conduziram, os nossos pais, as nossas mães, às vezes outras pessoas que assumiram esse papel de pais e mães para nós. Pessoas que nos guiaram, que nos ajudaram, e mais tarde foram chegando mais e mais pessoas que foram contribuindo em nossa evolução. Professores, médicos, familiares, e não podemos esquecer o papel dos amigos. Quantos de nós lembramos com tanto carinho de pessoas que são tão significativas em nossas vidas e desejaríamos recompensá-las com o melhor do mundo pelo bem que elas representam em nossas vidas. Às vezes elas nem fizeram nada tão grandioso, nada tão especial que pudesse realmente todos considerarem que aquilo foi um grande feito. Às vezes foram pessoas apenas que estiveram ao nosso lado e foram solidárias, foram companheiras nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Foram as pessoas que nos apoiaram muitas vezes com a sua amizade e que nos ajudaram em nossas realizações. Foram as pessoas que muitas vezes nos deram ali palavras de incentivo, de confiança. E muitas vezes na vida nós podemos também ter sido essas pessoas para alguns. Podemos também ter sido pessoas que fomos companheiros de outros e os auxiliamos, e os ajudamos e os incentivamos em sua jornada. E essa experiência, ela é profundamente importante para o espírito. Esses vínculos de companheirismo, onde espíritos de diferentes condições, porque têm saberes diferentes, têm experiências diferentes, espíritos que têm vivências diferentes, mas que estão, de certa forma, no mesmo nível evolutivo, porque estão presos ainda ao mesmo mundo, com as mesmas provas, as mesmas lutas, tudo muito parecido. Essa experiência, ela é muito importante. Ela é muito significativa. Ela é, para o espírito, muitas vezes, tão significativa, tão profunda, e ele não percebe, ele não dá valor àquilo. Nos ocorre agora uma passagem do Evangelho muito interessante, né? Em que Jesus, numa determinada situação, ele disse para os discípulos que o reino dos céus estava entre eles. Segundo alguns tradutores, dá a entender que Jesus estava se referindo que o potencial de realização do reino dos céus estava dentro das pessoas. E essa abordagem é correta também. Podemos considerar, sim, que trazemos em nós, em potencial, essa situação de um dia estarmos totalmente plenos, totalmente identificados com as leis divinas e harmonizados com essas leis. E estaremos vivendo o reino dos céus dentro de nós. Mas podemos ir por uma outra vertente também, que Jesus deu um valor muito grande àquele companheirismo que devia existir entre os seus discípulos. Deu tanto valor a esse companheirismo, podemos entender que ele poderia também estar dizendo que o reino dos céus estava entre eles. Era naquela relação que eles estabeleceriam entre eles, naquela comunidade apostólica, naquele conjunto de pessoas que seguiam o mesmo ideal e se auxiliariam mutuamente, estaria também a realização dos céus. E quando a gente pensa na nossa vivência, na realização que nós estamos fazendo hoje no mundo, na nossa evolução espiritual, é indiscutível, né? Nós temos que admitir que nós vamos conquistar o reino dos céus a partir dessa vivência comum que nós estamos tendo. É a partir dessa experiência que nós temos uns com os outros, de aprendermos a amar, a perdoar uns aos outros, é que estamos na conquista do reino dos céus. Então, se alguém quiser um dia elevar-se espiritualmente, se alguém um dia realmente quiser dar uma impulsionada na sua evolução espiritual, invista nas relações que você tem com o próximo. Dedique o melhor do seu ser, as mais puras intenções que você carrega dentro de você, as suas melhores intenções, invista tudo isso na forma como se relaciona com o semelhante. Dedique-se ao melhor em diferentes papéis que você realiza no mundo, em contato com as pessoas, e teremos aí o caminho do reino dos céus. Isso é tão valioso, isso é tão importante para a nossa evolução, e muitas vezes nós esquecemos. Tantas vezes tão centrados nos nossos problemas, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, e nós esquecemos que é na relação com o próximo que nós vamos conseguir a segurança, a firmeza para prosseguirmos em nossa evolução e nos engrandecermos. Daí vai a preocupação que temos que ter diariamente do que estamos fazendo uns para com os outros, de como estamos sendo uns para com os outros. Essa reflexão deve nos acompanhar diariamente, porque é dessa relação que nós temos com os outros, então, que temos a possibilidade de progredir. E quando nós nos reconhecemos semelhantes ao nosso próximo em necessidades, em direitos, é que nós conseguimos desenvolver em nós os valores da fraternidade, ou melhor, esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo. É quando a gente é capaz de enxergar no outro as nossas mesmas dificuldades, os nossos mesmos problemas, os nossos mesmos anseios, e nos solidarizamos com ele, embora reconhecendo as suas imperfeições, como também reconhecemos a nossa, é aí que nós encontramos muitos elementos para perdoar, para desculpar, para aceitar os outros como são. Quando nós saímos do pedestal que nós elegemos para nós mesmos, nos considerando infalíveis, pessoas insubstituíveis, pessoas que estão sempre com a razão, quando nós saímos dessa posição e nos solidarizamos aos outros, reconhecendo valores e defeitos como nós mesmos temos, é que somos capazes de nos perdoar com mais frequência e de nos ajudarmos mais. E Jesus deu tanta importância para que as pessoas se entendessem como semelhantes, como iguais, que toda a sua pregação é no sentido de levar as pessoas a compreenderem isso. De que o amor entre as pessoas, o sentimento fraterno, ele é fundamental para a evolução do Espírito. Num determinado episódio, quando os discípulos começaram a se questionar quem era o maior entre eles, né? Porque a vaidade esteve presente até entre aqueles que estiveram em contato com Jesus mais próximo. Até eles se deixaram encantar por essa ilusão de acreditar que alguém possa ser considerado melhor. E aí Jesus quis dizer para eles que o maior no reino dos céus era aquele que fosse o servidor de todos. E Jesus demonstrou isso de uma forma muito prática. Ele pegou e começou a lavar os pés dos discípulos, um a um. Pedro quis recusar, não queria aquela situação, porque ele entendia que o mestre não poderia jamais se ajoelhar e lavar os pés de um discípulo. Mas Jesus, daquela forma, quis mostrar, de maneira indiscutível, que se ele, o mestre, se ele aqui detinha todo o conhecimento espiritual, se ele que detinha aqueles poderes fantásticos que impressionavam a compreensão de todos na época, se ele se punha a servir tão humildemente alguém, simbolizando naquele ato de lavar os pés a humildade que nós temos que ter perante o nosso semelhante, o que eles poderiam entre eles fazer? O que um discípulo poderia se considerar a mais que o outro discípulo se o próprio mestre deu o exemplo de que ele serviria a todos quando eles precisassem, quando eles necessitassem? E ali ficou uma lição inesquecível. É uma pena que na história do cristianismo, tantos que disseram seguir os ensinamentos de Jesus, e nós mesmos nessa trajetória, tantas vezes fazemos isso, esquecemos de servir ao nosso próximo. Esquecemos de reconhecer o valor que as pessoas têm para nós, o valor que todos têm na nossa evolução. Então nós temos que realmente dar um valor muito grande para as pessoas e reconhecer a importância que elas têm. Porque na maioria das vezes, nós somos sempre muito gratos, muito generosos, quando a gente pensa naquelas pessoas que somente nos auxiliaram ao longo da vida, que somente nos ajudaram, que nos apoiaram, que se solidarizaram a nós, que compartilharam os nossos pontos de vista. Tanto é que tem pessoas que têm como critério, têm como definição de amigo, somente aquele que é parceiro o tempo todo, somente aquele que concorda comigo o tempo todo. Quando vem algum desentendimento, alguma divergência em pontos de vista, o que, que nós fazemos? O nosso critério do que é um amigo nos faz desclassificar aquela pessoa como amigo. Nós passamos a achar que ele já não é mais tão amigo assim. Porque, afinal de contas, se ele se pôs a nos indicar um defeito que nós temos, discordou de um ponto de vista equivocado nosso, Nós temos uma tendência natural de achar que aquela pessoa não é tão confiável assim. E normalmente nós acabamos não querendo muito mais contato com aquela pessoa, quando ela nos expõe determinadas fraquezas, determinadas imperfeições, quando elas nos apontam que nós estávamos errados. Isso porque nós temos então um conceito talvez errado do que seja um amigo realmente, de achar que será sempre aquele que concorda conosco, que será sempre aquele que nos ajuda, que nos ampara, que nunca nos contraria. Quando, em realidade, os verdadeiros amigos são aquelas pessoas que nos fazem ver o que nós estamos fazendo de errado. São aqueles que, no momento que precisam chamar a nossa atenção, o fazem. Por isso que pessoas que nos amam muito, e às vezes passam incompreendidas no mundo, passam sem maior consideração da nossa parte, nós acabamos, muitas vezes, excluindo elas das nossas relações. E esquecemos que pessoas como os nossos pais, as nossas mães e outros da nossa vida, a esposa, o marido, muitas vezes eles fazem o quê? Nos fazem enxergar os defeitos que nós trazemos. Nos fazem enxergar ali os erros que nós cometemos. Por isso que nós devemos, quando ouvimos essas pessoas muito queridas virem trazer alguma observação sobre nós, sobre a nossa conduta, o nosso modo de ser, não encará-los com aquela atitude tão primitiva que nós ainda carregamos dentro de nós, aquelas reações tão primitivas ainda, de estarmos sempre na defensiva, de aprendermos a ouvir realmente quando alguém vem sinalizar para nós que nós não estávamos tão corretos quanto nós pensávamos. Nós temos que ouvir essas pessoas silenciosamente, não só silenciosamente não falando, mas também internamente, não se defendendo. Porque muitas vezes nós não retrucamos nada, não verbalizamos nada, mas mentalmente nós ficamos trabalhando com aquilo que as pessoas nos trazem sobre nós, trabalhando uma forma de justificar, de defender, de argumentar, e às vezes não é nem para a pessoa, perante nós mesmos, para sustentar aquela atitude ou aquela ideia que nós tivemos, para manter aquilo dentro de nós como válido, porque temos ainda uma grande dificuldade quando somos confrontados em nossas imperfeições. Temos ainda uma dificuldade extrema de aceitar quando nos mostram aquilo que nós somos. E nós somos confrontados todos os dias, a todo momento, pela realidade, pelas pessoas que nós convivemos. Quantas experiências, se nós aguçarmos a nossa atenção, nós vamos perceber que podemos aprender com elas, que podemos descobrir muito sobre nós. Porque cada conflito que a gente vivencia, cada situação da vida que a gente experimenta, tem algo a nos ensinar. Cada desentendimento que nós temos com o outro, tem algo a nos revelar. Às vezes revela que nós somos realmente imperfeitos e falhos no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Às vezes revela que nós até estamos certos, em princípio, naquela situação, mas o modo como nós trabalhamos a partir dela é que não é o ideal. Às vezes as situações sinalizam que nós estamos, muitas vezes, vivendo a vida de uma forma que não é a melhor, não é a mais adequada. Daí vem sempre a necessidade de quando somos confrontados, nós realmente pararmos e pensarmos o que estamos fazendo de nós mesmos. O que nós estamos hoje realizando no mundo, que tipo de experiências nós estamos vivendo. Cada confronto que nós recebemos na vida, cada vez que alguém nos mostra um aspecto da nossa personalidade que nós não conhecíamos, é refletirmos o que eu estou fazendo na minha existência, que rumo eu estou dando a ela. Às vezes a gente não consegue realmente analisar a vida profundamente sem a experiência. Sem antes viver situações, a gente não conhece toda a gravidade que elas podem ter, toda a experiência que elas podem ter. Porque nós podemos aprender muito teoricamente, mas nós só aprendemos em profundidade na experiência. E é na experiência com o outro, no conflito, é que nós aprendemos e descobrimos muito sobre nós. Daí vem a importância de nunca encararmos as situações conflitivas da vida como algo realmente negativo. Porque às vezes a gente tende a se amargurar muito em nossa vida, tende a lamentar muito a nossa existência, e às vezes até menosprezar tudo de bom que nós já recebemos, só porque passamos por um período mais tenso na vida, em que tivemos mais conflitos e mais dificuldades. Pode ter certeza que quando nós estamos passando nos períodos mais conflituosos da existência, somos testados mais duramente, mais intensamente, corresponderia, se fôssemos fazer uma analogia com a vida escolar, ao período das provas, ao período dos exames, das avaliações. Os períodos que nós somos mais intensamente testados na nossa paciência, na nossa capacidade de servir, na nossa dedicação ao próximo, nosso entendimento sobre a vida, esses momentos são momentos valiosos. São momentos em que nós podemos entender e descobrir o quanto já aprendemos sobre nós mesmos. O quanto nós já desenvolvemos o nosso ser, o quanto nós já aprendemos sobre as leis divinas. Daí vem a reflexão de que quando estivermos em momentos desafiadores, em conflito com o semelhante, é o momento de ponderarmos, de autoavaliação, de realmente verificarmos o que temos assimilado. Porque é dessas experiências que vem o nosso crescimento espiritual. Só de ler e conhecer, nós aprendemos muito. Mas esse não é o conhecimento definitivo que vamos levar. Porque a memória, ela muitas vezes esquece ideias. Muitas vezes nós vamos com o tempo, parando uma leitura, parando um estudo, nós nos desacostumamos com certas ideias. Mas é da experiência que nós gravamos mais profundamente em nós esse aprendizado. Por isso que todo aquele que desejar realmente crescer espiritualmente, evoluir, deve redobrar a atenção a esse aspecto da vida, da vivência, da convivência com o próximo. Porque é daí que nós vamos tirar muitas experiências. E quando alguém vem e fraternalmente nos mostra que estamos errados, que estamos ali equivocados nas nossas ideias, nas nossas atitudes, nós temos que acatar essas ideias como uma grande contribuição para nós. Temos que reconhecer que muitas vezes as pessoas, elas têm forma de ver o mundo diferente da nossa e que não é necessariamente que eles estão certos e nós errados. É que eles têm uma percepção e nós temos outra, e por que não somar as duas para chegar a uma terceira conclusão sobre a vida? Daí vem a necessidade e a importância de ninguém se sentir tão capaz, tão bem desenvolvido, a ponto de achar que nunca precisa nada de ninguém, que nunca precisa de observação de ninguém. E isso, né, entre as pessoas que se amam, deveria ser mais exercitado. Marido e mulher, pais e filhos, deveriam se ouvir mais quanto as críticas que um tem a fazer para o outro. Naturalmente, críticas embasadas em amor, em sentimento construtivo e não apenas em acusação. Mas um ser capaz de reconhecer o que o outro tem a contribuir. Às vezes as pessoas, para poder viver bem, elas estabelecem certos contratos entre si, certas regras, em que eu não falo dos seus problemas, você não fala dos meus problemas, e assim vivemos bem. Eu desculpo as suas faltas, você desculpa a minha, e assim vivemos bem. Mas essa forma que Deus criou para que vivêssemos em sociedade, em pequenos grupos, era a forma que Ele criou para que nos descobríssemos, para que nos conhecêssemos. Então, por que não ouvir o que os outros têm a dizer sobre nós? Por que não estabelecer com as pessoas uma relação em que permita aqueles que nos amam dizer o que nós somos, realmente dizer os seus pontos de vista, e nós sermos capazes e suficientemente humildes de aceitá-los naquilo que eles têm a dizer. Sem ficar rebatendo, sem ficar encontrando no outro também defeitos para dizer, mas você também faz isso. Porque muitas vezes é o que acontece, né? Marido e mulher se conhecem tão bem durante a vida inteira, mas às vezes não tem a liberdade um de dizer para o outro o que gostariam. Então seria muito bom para a nossa evolução que esse diálogo franco se estabelecesse. E que entre os pais e os filhos também houvesse isso. Em que os pais pudessem dizer aos seus filhos sobre os seus defeitos, mas os filhos também pudessem, em contrapartida, dizer também. Sem sentimento de acusação, sem aquele desejo de encontrar no outro falhas, defeitos, mas com um desejo realmente construtivo. E que bom que seria se nós, nas nossas relações entre professores e alunos, chefes e subordinados, em qualquer meio, nós pudéssemos pensar, dizer o que pensamos, com muito amor, com muita caridade, mas que pudéssemos sinalizar aos outros. Talvez a gente não consiga isso no mundo de pronto. Talvez a gente não vai conseguir das pessoas essa sinceridade na forma de falar, de agir, de pensar, mas talvez nós podemos começar por nós mesmos, abrindo nossa mente, abrindo a nossa compreensão e aceitando mais o que as pessoas têm a dizer sobre nós. Não é que nós vamos estar moldando a nossa vida ao ponto de vista dos outros. Não é que nós não vamos ter segurança sobre a nossa vida. Mas quando pessoas respeitáveis, pessoas que já ganharam muitas vezes experiências na vida significativas, pessoas que têm ali para nós os critérios de respeitabilidade, quando elas vêm nos dizer algo dos nossos erros, dos nossos defeitos, acolhermos aquilo como uma contribuição para nós. Realmente, assimilarmos aquilo como uma forma de exercício dessa virtude que é uma das últimas que nós conquistamos, que é a humildade. Mas que se conquista nessas longas experiências que temos tido. Sermos capazes de nos reconhecer naquilo que realmente somos. Nem mais, nem menos. Exatamente o que nós somos. Então que abramos o nosso coração ao entendimento, à compreensão, sobretudo quando parte da espiritualidade. Então, quantas vezes nós buscamos orientação, buscamos esclarecimento para a nossa vida e nos vêm as mesmas respostas de sempre. Tenha fé, tenha paciência, continue com coragem enfrentando suas lutas, não deixe de acreditar jamais na proteção divina. E o que a gente faz muitas vezes? A gente desconfia de que essas são ideias velhas, ideias repetitivas, e a gente não aceita esse conselho tão fraternal da espiritualidade em nosso favor. E a gente não assimila essas indicações. Então que estejamos abertos a tudo aquilo que possa nos contribuir à evolução, mas que tenhamos uma atenção redobrada às recomendações amorosas de amigos, de familiares, quando nos adverte dos nossos problemas, das nossas limitações, porque é a partir do reconhecimento do que somos é que nós podemos nos transformar. Enquanto não soubermos realmente quem nós somos, nós estamos limitados a uma vivência que é simples reação a cada momento, a cada situação. E não estamos realmente trabalhando pelo nosso progresso. É só meditando nas próprias faltas e desejando, sobretudo com muita fé, com muita confiança, de que poderemos superá-las, é que nós realmente conseguiremos esse objetivo. Que Jesus os abençoe a todos, então, nos dê entendimento, compreensão das leis divinas e que possamos, com essas ideias, refletir mais, compreender mais sobre nós mesmos. Muito obrigado a todos.